andrecedesmoral.com.br. Impressionado com essa mina, tua boca está me insinuando. Contempla a projeção divina, me elucida me amando. Me faz sentir calafrio com as estações. Transcende a brisa do vento em suas vibrações. Foram poucos minutos pra conhecer. A química bateu, a gente ficou. Moro na favela, ela só nasceu. Ai, que favelado se apaixonou. Sapo da mental que falta em mim. Vou levar em quadro quando for lá. Deixar acontecer naturalmente. Oh, mulher, tu me deixa na ponta do pé. Ah, normal, sei que vejo já não fico mal. Sempre sonhei que um dia ia te beijar. Parece que esse sonho agora vai se realizar. Oh, mulher, deixa na ponta do pé. Ah, normal, se eu te vejo já não fico mal. Sempre sonhei que um dia ia te beijar. Parece que esse sonho agora vai se realizar. André Cedês, o moral de Ibicuara. Paredão, André Cedês. Estoura o galeguinho, galeguinho. André Cedês, o moral de Ibicuara. Por poucos minutos pra conhecer. A química bateu, a gente ficou. Moro na favela, ela só nasceu. Ai, que favelado se apaixonou. Só fundamental que falta em mim. Vou levar em quadro quando for lá. Deixar acontecer naturalmente. Oh, mulher, tu me deixa na ponta do pé. Ah, normal, se eu te vejo já não fico mal. Sempre sonhei que um dia ia te beijar. Parece que esse sonho agora vai se realizar. Oh, mulher, tu me deixa na ponta do pé. Sempre sonhei que um dia ia te beijar. Parece que esse sonho agora vai se realizar. Ed Produções, Sanserve Produções, Emerson, o Boizinho Divulgações.